Nesse momento de amor, eu sinto meu coração batendo mais forte agora. Em seus braços acalma, seu abraço me acalma. Eu sinto a vida lá fora. É tão grande meu carinho por você, que não encontro outra maneira de dizer essas palavras de amor, esses momentos de amor que a gente guarda. Palavras apaixonadas, tão bem guardadas, sem a gente saber. Palavras apaixonadas, sinto a cada momento seu corpo todo em meu ser. E nesse instante perfeito, eu fico meio sem jeito, digo amo você. Tudo é tão lindo, no que quero e no que penso. Felicidade não é coisa de momento, porque tenho nesse amor, porque encontro nesse amor a minha paz. Palavras apaixonadas, também guardadas, sin que supiéramos. Palavras apaixonadas, sinta cada momento, tu cuerpo todo em mi ser. E nesse instante perfeito, me siento emocionado, digo te amo. Todo é tão lindo, em lo que quero e em lo que penso. Felicidade não é coisa del momento, porque tenho nesse amor, porque encontro nesse amor toda a minha paz. Minha paz.